que tem. Só hoje desisti de você umas 20 vezes. Já tô perdendo a fé, a gente não tá bem. Pra que que eu vou pedir amor de alguém que nunca teve? Tá na hora de acabar, dois erros pra eu começar a juntar as coisas e jogar tudo na mala. Não quero carona e pra te esquecer, tudo que me deu eu deixo pra você. E até parece que é o fim, mas quando eu boto o pé na rua você vira um dance. Um romantismo que começa agora e termina hoje, e no final é sempre assim. Eu gostando muito de você e pouco de mim. Tá na hora de acabar, dois erros pra eu começar a juntar as coisas e jogar tudo na mala. Não quero carona e pra te esquecer, tudo que me deu eu deixo pra você. Você vira um doce, um romantismo que começa agora e termina hoje, e no final é sempre assim. Eu gostando muito de você e pouco de mim, mas quando eu boto o pé na rua você vira um doce, um romantismo que começa agora e termina hoje, e no final é sempre assim. Eu gostando muito de você e pouco de mim.